Ela fez essa cirurgia em março. Ela quase morreu. E hoje ela não tem mais nada. Eu agradeço muito a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, que sempre esteve do nosso lado, sempre esteve protegendo a minha mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor dá pra gente. Mas esse milagre, isso foi realmente um milagre. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Padre Amém. Reginaldo, depois que eu passei a ouvir o Senhor, eu tenho mais fé. Muito obrigado. Que emocionante, né? Obrigado, Senhor, por testemunhos como este, que tocam nosso coração e nos levam a um revigorar da fé. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Pois o Verbo se fez carne, entre nós ele acampou. E quem acolheu o Verbo de Deus, filho se tornou. O texto de hoje, Lucas 9. 51 a 56. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando ia se completando o tempo para ser elevado ao céu, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Enviou então mensageiros à sua frente e se puseram a caminho e entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar hospedagem, mas os samaritanos não o queriam receber porque mostrava estar indo para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Ele, porém, voltou-se e os repreendeu. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Falando do Evangelho e não falando diretamente, quero lembrar São Jerônimo. Quando falamos de São Jerônimo, nós estamos falando do ano mais ou menos 380 depois de Cristo. É bom lembrar que naquele tempo haviam grandes doutores da lei, porque contemporâneo a São Jerônimo está Santo Atanásio, Santo Hilário. Você já ouviu falar, eu já falei muito de Santo Ambrósio, que pregou e converteu Santo Agostinho. São João Crisóstomo, São Basílio, São Jerônimo. É período frutuoso. Foi assim que surgiu São Jerônimo. É bom lembrar que a Bíblia estava escrita, na grande maioria, em hebraico e grego. Mas o povo não sabia mais o hebraico. O grego já tinha sido deixado de lado e se falava o latim. Então, foi dado a Jerônimo a função de traduzir do hebraico, aramaico e grego para o latim. Da onde surgiu a Vulgata. São Jerônimo era um homem duro, dizem que ele era feroz, era chamado o leão do deserto. Quem acha que os santos têm temperamento fácil, se engana. São Jerônimo em Roma ataca os vícios, a hipocrisia, cansou e fugiu, foi para a vida de eremita. São Jerônimo teve palavras duras até contra Santo Ambrósio e Santo Agostinho, com quem trocou muitas cartas. Todavia, um homem que deixou a palavra de Deus. Morreu com 72 anos na cidade de Belém. Na cidade onde nasceu o Salvador, foi a cidade onde Jerônimo voltou ao Salvador. Hoje, somos chamados a lembrar da palavra de Deus. Termina o mês da Bíblia, mas não termina o desafio. O desafio de fazer com que a palavra de Deus esteja sempre junto de nós. Você quer um conselho de um padre? Na cabeceira da tua cama, deixa uma Bíblia. Mas não encha de badulaque, não. Tem gente que bota texto, bota santinho, não dá nem para mexer. Cai tudo. A Bíblia. Queira Deus que a sua Bíblia esteja suja de manusear. Com orelha de mexer. E riscada de tanto rezar. Faça da tua Bíblia a luz para a vida. Faz verdadeira, linda luz mensageira. Senhor Deus, lançai luz sobre a nossa vida. Lançai luz sobre a nossa existência. E nesse momento, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelo mês de setembro. Obrigado pela novena dos arcanjos. E amanhã, Senhor, esteja conosco no novo mês que começa. Que a bênção de Deus esteja com todos, sobre essa água e todos os objetos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.